hoje, galera! E vamos juntos! Coloca essa mãozinha lá em cima e a bunda pro céu, Senhor! E canta assim bem forte! Agora eu vou pro Super Pop. Os DJs Alice e Juninho Pop. DJs Davis e Nandinho Pop. Super Pop Live Show. Agora eu vou pro Super Pop. Os DJs Alice e Débora Pop. DJs Davis e Nandinho Pop. Super Pop Live Show. Show! Olha o pianinho! Olha o pianinho! Olha o Miquel! Olha o pianinho, olha o pianinho, olha o pianinho, pianinho, pianinho. Libera, Alisson. 5, 4, 2, 1. Quem tá solteiro vai jogando a mãozinha pra cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. 3, 2, 1. E agora, Juninho!